Que é Versátil. Sempre coisas maravilhosas. Que é Versátil. Sempre coisas maravilhosas. Estou convicto, estou convicto, estou convicto. Sempre coisas maravilhosas. Sempre coisas maravilhosas. Estou convicto, estou convicto, estou convicto. Sempre coisas maravilhosas. Sempre coisas maravilhosas. Assumo todas as responsabilidades, quero mais e mais. Nesse momento venho mostrar do que sou capaz. Conhecimento, técnica, dedicação, talento. Fim dos sofrimentos é polvinho. Eu lamento o 998 quando a conheci. Jardim Fernandes para o mundo, faço a arte existir. Pouco recurso e uma mente brilhante. Evolução constante, ritmo alucinante. Articulando, rimando, compondo, produzindo inevitavelmente minhas funções. Expandindo várias noites, CJ, Sound Forge, Fruit Loops, Beatbox. Projetos, ainda muitos vivem em busca do sucesso. Sensibilidade, expertise, não viver mundo de ilusão. Protagonistas sempre ativos, munidos de formação. Resistente ao boicote em qualquer situação. Sabedoria, desenvoltura, isto é autoconvicção. Estou convicto, estou convicto, estou convicto. Sempre coisas maravilhosas. Sempre coisas maravilhosas. Estou convicto, estou convicto, estou convicto. Sempre coisas. Muito mais agregar do que atrapalhar. A arte que executo até acrescentar. Precisamos saber analisar e separar. O que faz bem pra você? O que faz bem pra mim? O quê? O quê? Em meio à falsidade, falta de oportunidade. Sigo com dignidade, caminhando com a verdade. Prioridade, seguir com lealdade. Entender a diversidade, tendo autenticidade. Proatividade, criatividade e responsabilidade. Não preciso da aceitação, validação de ninguém. Pois sou gigante, tenho convicção que minha existência vai além. Se é instrumental, parar, na capela vou seguir. Com beatbox inserir, com versatilidade acima da média vou seguir. Fluindo com o vento, resistente ao tempo. Em meio aos contratempos, aos contratempos. Fluindo com o vento, resistente ao tempo. E meus contratempos, tempos, tempos. Estou convicto, estou convicto, estou convicto. Sempre